Bem-vindo a mais um programa Fala Coração. Neste programa vamos retomar o nosso caminho, vamos ouvir o nosso coração e que ele faça eco na nossa alma. Boa noite. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Esta é uma frase de Clarice Lispector. O mundo, o nosso coração, estão a pedir mudanças. Passar do ter para o ser. Buscar no nosso coração a nossa essência e colocá-la em prática para continuarmos saudáveis. Muitas das doenças que no nosso século surgem provêm do afastamento entre cada um de nós e a nossa alma. Repito, é necessário haver consonância corpo, mente e espírito. Aproveitemos este tempo de crise para voltarmos ao nosso coração. Pense em atividades que gostaria de fazer, mesmo que não lhe deem retribuição monetária, mas lhe deem a satisfação de estar alinhado com o seu ser. Pense com o seu coração. O seu campo vibratório é 5.000 vezes maior do que o seu cérebro, sabendo que a mente muitas vezes mente. Mais vale pensar com o coração. Mude de rota. Mude de estratégia. Pense com o coração. Neste momento, feche os seus olhos e imagine o que gostaria de fazer, o que gostaria de ser. O pensamento atrai. A força do pensamento, o entusiasmo do coração, move montanhas. Pense positivo e sentirá a diferença no seu redor. Uma vez que semelhante atrai semelhante, é a altura de atrairmos pessoas positivas. Que todos juntos voemos, que todos juntos caminhemos. Como pastores peregrinos do amor, sempre a abrir caminhos. Vamos então abrir caminhos? Sugiro que repita comigo. Eu sou abundância. Eu sou poder. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou alegria. E pode acrescentar a sua lista. Pode pedir auxílio ao seu Deus, ao Altíssimo, aos anjos, a quem quiser. Mas trabalhe o seu espírito. Trabalhe a sua mente, trabalhe o seu coração. É um apelo que faço. É necessário. É muito necessário. Nesta caminhada que é a vida, existem muitas pessoas que sofrem, muitas que lutam, muitas que rasgam novos caminhos. Por isso, não se sinta só. Existem muitos como eu e você. Existem muitos a trilhar novos caminhos. Abra a sua janela do coração. E assuma o comando da sua vida. A mudança está dentro de mim, está dentro de si. Dando por terminado este programa, mando um beijinho com amor e um abraço com ternura. Deixando-vos com uma música que me proporciona bem-estar. Boa noite.